Quando olhei para ela, então ela sorriu para mim. Trocamos olhares provocantes, cheios de sedução. Então ele entendeu a intenção e fomos para a ação. Caiu a noite, eu me senti um super casa nova. Dos quatro cantos do meu quarto, eu era o Mr. Lova. Assim toquei e acariciei seu corpo, saciei. Foi uma noite inesquecível. Hey! Quando acordei, fiquei surpreso, pois ela chorava. Cheguei seu rosto e perguntei o que é que se passava. Ela baixou o seu olhar, triste e indignada. Foi-se embora do meu quarto e não me disse nada. Fiquei confuso, fiquei descontrolado. Tudo o que eu queria foi sempre tê-la do meu lado. Mas no meu coração, eu sinto lá bem no fundo que o meu amor irá vencê-la. No fim de tudo, eu sei que ela foi-se o tempo de verão e ela não voltou. O sentimento, o castanho de mim se apossou. Durante a noite eu ouvi o tom da sua voz. Oh, alucinações, assombrações, visões de noite ou de dia. Era uma crise passional de idolatria. Mas sempre tive a esperança de que um dia, tão arrependida, para os meus braços ela voltaria. E a nostalgia que eu sentia se transformaria num viver em harmonia. O remédio deste tédio é só a presença dela. A paz mais eficaz da minha mente é só ela. Ela é ardente, sexy, quente, diferente. Está presente na minha mente, crescente constantemente. Eu sei que, eu sei que ela. Esperança nunca morre vão, porque tarde ou cedo haverá uma solução. Tu foste assim, deixaste-me, estou assim desde o verão. Perdido nesta solidão, que mal me sinto. A minha vida agora é um grande labirinto. É impossível esquecer o que aconteceu. Quando tu eras a Julieta, eu era o Romeu. Se tu me queres, me dá um sinal, porque sem ti não sou igual. Amor, paixão, calor, ou não. Juro que não aguento mais nesta solidão. I'm